Bembo Kibunda, o microprograma da responsabilidade da administração municipal de Bukuzau. Bukuzau é agora, Bukuzau de todos e para todos. Bukuzau, todos participam no seu desenvolvimento. Bukuzau, a minha terra, acolhedora e tão bonita, tem cultura e tem riquezas que orgulha meu coração. Cabinda, bom dia e boa segunda-feira. Esta é a sintonia da emissora provincial da Rádio Cabinda, do Grupo Rádio Nacional de Angola, de onde vos transmitimos mais uma edição deste seu magazine informativo que lhe conta tudo sobre Bukuzau. Bembo, Bembo Kibunda. Bukuzau de todos e para todos. O micro-programa Mbembo Kibunda é da inteira responsabilidade da Administração Municipal do Bukuzau, numa coprodução do Gabinete de Comunicação Social e da Cutunga Limitada. Imagine transformar pequenas ideias em ferramentas impactantes para o crescimento da sua empresa. Imagine potenciar o seu capital humano com formações que garantam maior produtividade e competitividade no mercado. Imagine ter uma equipa disponível 24 horas por dia para cuidar da imagem da sua instituição. Agora pare de imaginar. Tudo isso e muito mais já é possível com a Cutunga, uma empresa especializada em formação profissional, produção audiovisual e comunicação estratégica. Entre em contacto connosco e descubra como transformar a sua comunicação. 943-619637 e-mail cutungajr@gmail.com. Cutunga JR Limitada. Formação, comunicação e inovação. Cutunga JR Limitada. A técnica e montagem é de José da Costa Lembe. O António Lobota participa na recolha das informações. A supervisão é do administrador Oscar Dilo. A realização e coordenação é de Tomás Sumbo. E apresenta um Bembo Kibunda, a Beatriz Sumbo. Bembo Kibunda. Famílias vítimas de tempestade recebem apoio da administração. Provedoria da Justiça em Cabinda abre primeira sala de denúncias virtuais no Bukuzau. São assuntos para ouvir depois da nossa saudação musical. Boa escuta! Oh! Votos de uma boa manhã de segunda-feira, Vamos ao desfile das novidades programadas para si nesta edição. O microprograma da responsabilidade da Administração Municipal de Bucuzal. 14 famílias num agregado de 95 pessoas residentes nas aldeias de Batamanga, Lufuindi, 4 de Fevereiro, Yolinda Rodrigues e Lucucutu, município de Bucuzal, receberam da administração local um apoio para reerguer as suas moradias, que desabaram na sequência das fortes chuvas que se abateram sobre as localidades. Chapas, barrotes e pregos constituem o apoio dado aos sinistrados. Refira-se que a tempestade aconteceu nos dias 4 de fevereiro e 31 de março de 2026. O microprograma da responsabilidade da Administração Municipal de Bucuzal. O vice-governador para o setor técnico e infraestruturas, Juliano Capita, esteve na semana finda no município de Bucuzal em visita de campo aos principais projetos sociais, com destaque para a obra de construção dos 12 quilómetros de estrada que liga as localidades dos Micuma 3, Nsindi, Mwanza e Luvete, onde conferiu o andamento dos trabalhos. O governante passou igualmente o seu olho clínico nas futuras instalações da Estação de Desenvolvimento Agrária, EDA, na zona de Batamanga, os 120 apartamentos no Lucucutu e os 300 fogos habitacionais do Caio. O vice-governador visitou ainda o sistema de captação e de tratamento de água, os trabalhos de requalificação da via que dá acesso à 11ª unidade de Batassano. A visita do vice-governador ao município de Bucuzal foi testemunhada pelo administrador adjunto para a área técnica, infraestruturas e serviços comunitários, Gilson de Jesus Nguma. Mbembo Kibunda, o microprograma da responsabilidade da Administração Municipal de Bucuzal. Bucuzal e agora, Bucuzal de todos e para todos. Bucuzal, todos participam no seu desenvolvimento. A Delegação Provincial da Provedoria de Justiça em Cabinda procedeu à inauguração da primeira sala de audiência virtual, criado junto às instalações da Administração Municipal de Bucuzal. O ato de inauguração foi antecipado com uma palestra subordinada ao tema Função e Mandato do Provedor de Justiça e a Importância das Audiências Virtuais. Santos de Araújo, delegado provincial da Provedoria de Justiça, foi o preleitor da palestra. Sendo que o cidadão é a preocupação fundamental do Provedor de Justiça, e quando este cidadão notar que os seus direitos estão a ser violados ou estão na iminência de ser violados por parte de um poder público, podem recorrer por via desta sala, onde estará alguém para manejar o equipamento e garantir o agendamento ou a interação direta com o Provedor de Justiça, com o Provedor de Justiça adjunto ou com o Delegado Provincial da Provedor de Justiça a nível da província de Cabinda. As agências podem funcionar de forma agendada ou direta, logo que o cidadão manifestar a sua preocupação junto do técnico, que teremos um ponto focal que teremos permanente aqui na Administração Municipal de Bucuzal. Tem todas as condições técnicas para o efeito. Basta chegar aqui ou em grupo, dependendo, como disse, sempre pode ser por justiça ao cidadão individual, cidadãos em grupo ou uma empresa coletiva, uma pessoa coletiva, pode aceder por justiça. Chegar aqui e colocar alguém em nome de uma empresa coletiva, de uma fundação, de uma associação, pode chegar aqui e colocar a sua preocupação ao técnico, e o técnico entra em contato conosco, depois faz o mecanismo de agendamento da interação da audiência com o Provedor de Justiça. Em princípio, não é tão boa assim, mas dá para garantir a interação com o Provedor de Justiça. O próximo será o Belize, será já no próximo dia 24 de abril, procederemos à inauguração ou abertura da sala de audiências pessoais do município de Belize. Foi instalado no mesmo dia que instalou esta sala aqui no município de Bucuzal. E o nosso objetivo é que a sala de audiências virtuais do município de Bucuzal atenda os munícipes não só do Bucuzal, mas também os que estão no Nhuca, que estão no Necuto, acham que é distante chegar até a cidade, podem chegar até aqui e colocar a sua preocupação. Por isso é que colocamos outra sala de audiências virtuais no Belize para atender também ao Miconge, Comuna do Luale e outras, podem aceder, influir aí no município de Belize e interagirem com o processo. Mas o de Belize só estará em funcionamento a partir do dia 24 de abril. Nós, as questões que mais recebemos têm que ver com excesso preventiva, na fase de instrução preparatória, ou na fase de instrução preparatória, excesso preventiva na fase judicial, e monocidade processual, quer a nível dos tribunais, quer a nível dos órgãos da administração pública. Mas também nos chegam questões que têm que ver com prestação de alimentos. Chegam-nos questões que têm a ver com a reforma a nível da segurança social, a nível da Caixa de Previdência das FA e do interior. Chegam-nos questões também nos chegam questões sobre o conflito de terra. Estava em contato com alguém, estava a ter um litígio com um outro cidadão, quantamente estavam a colocar a questão. Eu estava a interagir com a administração municipal para que possa fazer o acompanhamento do facto daquele cidadão que está aflito, que está a ver o seu direito a ser violado. Como a mitigação tem a ver com alguma morosidade no atendimento ou na colaboração, na cooperação das entidades visadas. Sendo que o processo não tem o poder decisor de impor, uma vez constatado violação dos direitos de garantia, não tem o poder de impor, de modificar o ato praticado pelo poder público, deve interagir. E a interação depende da cooperação, da colaboração dos poderes públicos. E essas entidades colaborarem em tempo útil, cooperarem em tempo útil com o processo, mais rapidamente se consuma o princípio da celeridade de acesso ao processo, que por via da informalidade. O processo recebe as questões e também por via da informalidade interage com a administração pública e a resposta da preocupação do cidadão chega na hora e mais facilmente a preocupação do cidadão pode ser satisfeita. O fundamento principal da palestra foi sobre passar a mensagem sobre os direitos fundamentais, os direitos e garantias fundamentais do cidadão, mas também passar a mensagem sobre o provedor de justiça, o que é o provedor de justiça, onde está localizado, como aceder ao provedor de justiça. Estamos a disseminar a informação, fazer chegando a informação ao cidadão sobre a existência, o mandato e função e a importância do provedor de justiça. Ao mesmo tempo, quisemos também passar a informação aqui dos munícipes do Bucuzal, que já foi aberta uma sala de audiências virtuais para o qual os cidadãos devem aceder e apelamos a todos os cidadãos do município de Bucuzal, com alguma preocupação, acederem, porque são os cidadãos que darão vida a esta sala. Se os cidadãos não acorrem a esta sala, essa sala não terá vida. Nós queremos receber muitas preocupações dos cidadãos. Para isso, os cidadãos devem acorrer. É verdade que devem fazê-lo por via de contacto no 129-21-75-81 ou 992-372-688. Mas temos aqui uma sala para o qual, em acompanhamento dos projetos tecnológicos, estamos a colocar aqui uma sala para que o cidadão possa, ao mesmo tempo que está a colocar a preocupação, está a ser visto, está a saber com quem está a falar, quem está a atender. E isto gera confiança na preocupação, na vida do cidadão e na preocupação, na ansiedade, na perspectiva de que o problema será resolvido, porque ele sabe automaticamente que eu falei com fulano e esse fulano vai resolver o meu problema. Na ocasião, Oscar Dilo, administrador municipal, pediu aos presentes para ganhar a cultura de denúncia, uma vez tendo a sala de audiências virtuais no município. A aproximação do serviço à população resulta da própria Constituição e da prática de boas políticas públicas. Quanto mais os cidadãos participarem, mais sólidas serão as bases do Estado de direito e democrático. O município de Bucuzal, pela sua localização, coloca grandes desafios sobre a instituição do Estado angolano. A migração ilegal desafia a atuação dos órgãos do Estado, podendo não raras vezes criar fricções com os cidadãos, quer nacionais, quer estrangeiros. É neste quadro que garantias são postas à disposição de cidadãos para que, quando virem feridos os seus direitos, possam apresentar queixas e, por via de provedoria de justiça, consigam pressão suficiente junto dos poderes públicos em busca da solução das suas preocupações. Está privilegiado o nosso município por ser o primeiro a beneficiar destes serviços a nível da província. Esperamos, por isso, que os munícipes terem o maior proveito destes serviços para que os órgãos que têm estado nesta origem se possam retratar ou corrigir. Nós todos sabemos o que é que a Provedoria da Justiça nos proporciona e por que foi criado esta instituição. Que muitas vezes, por desconhecimento, a nossa população vem seus direitos às vezes postos em causa porque não sabemos ir atrás daquilo que são os nossos direitos, em muitas ocasiões. Algumas práticas para nós que dirigimos a administração pública, momentos há que às vezes somos procurados pelos cidadãos e não demos a resposta devida porque o cidadão espera por muito tempo, porque o assunto não foi respondido. E às vezes ficamos cômodos em pensar que o assunto não pode se resolver. E depois ficamos no máximo de que aqui não se faz nada. Nós, quando queremos ver nossos direitos devidamente garantidos, nós podemos ir atrás. E uma das instituições que o Estado angolano tem para que o cidadão se sinta resolvido o seu problema é mesmo a Provedoria da Justiça. Nós temos que ter a coragem, às vezes, de nos dirigirmos a essas instituições para ver o nosso problema resolvido. Nós mesmo aqui na administração já temos recebido citações do provedor de Cabinda, em alguns casos do Bucuzal, que queriam ver resolvidos. Então, há cidadãos que têm noção, muitos que não têm. Por esta razão, proporcionar esse serviço mais próximo do cidadão, encontraram soluções, soluções estas que o Bucuzal beneficia pela primeira vez aqui a nível da província de Cabinda. É a primeira sala que vai ser aberta, é mesmo aqui no Bucuzal. É um privilégio termos aqui a sala virtual, que nos próximos minutos vamos poder ver como é que funciona esta sala virtual para um bom serviço ao nosso cidadão. Palavras do administrador municipal do Bucuzal, Oscar Dilo, quando falava durante a palestra promovida pela delegação da Provedoria de Justiça em Cabinda. De salientar que a cerimónia contou com a participação de várias individualidades que apresentaram as suas opiniões para ouvir na rubrica a seguir. A Voz do Município. É um espaço eleito para dar voz a quem não tem voz. A voz do município. Pastor Leonardo, da Igreja Cristã de Aliança em Angola. A mensagem que eu vou levar ao povo, não nos controlamos, não é só do Bucuzal, é que muitas das vezes o povo tem reclamado o seu direito, mas não é no local de diálogo. E por isso a nossa mensagem é, com essa inauguração da sala da audiência, vamos indicar ao povo local ideal que pode reclamar os seus direitos, porque isso trata-se do direito humano. Nós todos estamos dentro. Quando achar algo que não foi de acordo com aquilo que eu queria, então tem um lugar onde podemos reclamar o nosso direito. Então a nossa mensagem vai chegar já na população que nós controlamos. Não é só qualquer pessoa que está conosco, nós vamos transmitir. Porque essa informação, nem todo o povo que já tem acesso diretamente a essa informação. Então nós que vemos nessa reunião, vamos servir como porta-voz aos demais para também ter o conhecimento que temos um local ideal para reclamar os nossos direitos. Tenente Leonel Antônio Quitec, oficial de Auditoria e Disciplina da 11ª Brigada de Infantaria. A mensagem que eu levo é principalmente concernente às funções do próprio provedor de justiça e independentemente das funções que a gente ocupa, independentemente do cargo ou do local que a gente, ou da instituição que a gente se encontra, nós somos cidadãos civis, somos cidadãos normais, somos cidadãos que têm direito que a Constituição atribui a cada um, que é o direito à liberdade, direito à vida, direito a um bom nome. E todos nós estamos sujeitos aos mesmos direitos que os cidadãos civis, nesse caso, se referem, são beneficiados. Então, porém, dizer que a Provedoria da Justiça, numa das suas intervenções, nós vimos que um dos principais objetivos é garantir aqueles direitos fundamentais do cidadão. Então, não obstante a farda que a gente utiliza enquanto cidadão, nós temos o direito de reclamar ou dar a conhecer os serviços que podemos assim dizer que não são adequados ou as injustiças que a gente encontra em detrimento daquilo que é a própria administração pública, de uma forma provedoria de justiça, para que eles consigam fazer o seu trabalho e para que nosso direito conseguiremos nos beneficiar dos mesmos. Ou seja, não obstante a farda, não devemos ver a provedoria de justiça como um elo de ligação entre o próprio cidadão e o próprio Estado para resolver aquilo que são dificuldades da própria administração pública. E nós, como munícipes do município de Bucuzal, clamamos a justiça em prol da população, porque certas vezes são enormes situações que temos visto que a própria justiça, que tem que estar próximo dos cidadãos, próximo dos munícipes, mas infelizmente temos tido essa dificuldade enorme de vermos a justiça em prol da população. Por que eu digo isso? Certas vezes nós temos visto que as situações que acontecem aqui no nosso comando municipal, em que cidadão é detido há mais de 4 ou 1 semana e desconseguimos ter o investigador ou o próprio investigador, primeiro é que não vive, não radica cá no município do Bucuzal e de vez em quando aparece só 1 vez por semana. E essa 1 vez por semana que ela aparece, nem consegue fazer aqui 4 horas de tempo, nem 3 horas de tempo no município. Em vez do cidadão, o criminoso ou o detido, estar à espera do juiz, mas nós, eu que estou detido, é que mais espera do investigador do que outra coisa. Tem que se velar isto. Nós temos situações que passamos no nosso município, passa aí mais de 1 mês, 1 semana, nunca foi ouvido, é detido, vale, bué de dias, em que se calhar é uma situação que ele tem que ouvir no mesmo dia, é notificado, pode voltar em casa, mas a justiça não está em prol dos cidadãos. Nós clamamos imensamente. E outra coisa, é mesmo falta de interagirmos, a justiça está próxima de nós. Porque tem situações que próprio nós não temos noção e por não sabemos, e nós sofremos por isso. O juiz é um Deus para nós, vou falar mesmo aqui do nosso município, é um Deus. Mas temos imensas dificuldades sobre a questão da justiça e levar essas palestras até nas instituições escolares. Estes nossos jovens também precisam saber, porque há muita coisa que se viola aqui os direitos humanos, que muitas das vezes nós, por falta de saber, a nossa justiça não está próxima de nós. Levem isso a cabo, porque estamos mesmo a precisar. Esperemos que esse aqui digital funcione de uma forma eficaz e nenhum olhe nos números. Vamos ao número e fulano, alô, vê de tal mensagem chegar, desvia a mensagem. Não queremos isso. Vamos olhar o cidadão. Aqui o segredo ou a responsabilidade da justiça é o cidadão. A voz do munícipe. É um espaço direito para dar voz a quem não tem voz. A voz do munícipe. Este espaço conta com os apoios das organizações ALC, das organizações SEM e da CCN Quangex. O microprograma da responsabilidade da administração municipal de Bukuzal. Assim foi mais uma edição do nosso e vosso Mbembo Kibunda. Os cumprimentos finais são de José da Costa Lembe, que esteve na técnica e montagem. O António Lobota esteve na recolha das informações. A supervisão foi do administrador Oscar Dilo, numa realização e coordenação de Tomás Sumbo. E a apresentação foi de Beatriz Sumbo. Bom dia. Mbembo Kibunda. O microprograma da responsabilidade da administração municipal de Bukuzal. Bukuzal e agora, Bukuzal de todos e para todos. Bukuzal, todos participam no seu desenvolvimento. Bukuzal, a minha terra, acolhedora e tão bonita, tem cultura e tem riquezas que orgulham-me.